brilhando nas areias do deserto, iluminando a escuridão do mundo. Já é dia, eu caminhei por essa selva de concreto, pelo mundo dos espertos da radiação, sou correria. Na batida eu sigo a trilha pelo certo, meu futuro é incerto. Salve sangue bom, um novo dia pra viver em paz, mais um novo dia pra gente poder correr atrás. Malandragem de verdade é viver a curtição, entender a viagem que eu vim de passagem, de rolê pelo mundo. Notas de 100, nada valem para quem não se apega em nada. Nós não deve nada pra ninguém, faz o amor fogo na bomba, que a nossa vida é longa. Como é bom viver a vida na batida sobre as ondas, sabedoria dos deuses trazendo a paz. Vamos junto comigo, meu bonde é sinistro, eu tô no jogo, eu quero é mais. Está brilhando nas areias do deserto, iluminando a escuridão do mundo. Já é dia, eu caminhei por essa selva de concreto, pelo mundo dos espertos da radiação, sou correria. Na batida eu sigo a trilha pelo certo, meu futuro é incerto. Salve sangue bom, um novo dia pra viver em paz, mais um novo dia pra gente poder correr atrás. Me diga se é a integridade, a pureza de um jovem que mora na lama valeu mais do que a vaidade, o poder do dinheiro, do mundo da fama. Me diga se é bela menina que vende seu corpo no mundo do mal, feliz de verdade na promiscuidade, fazendo valer o jogo do real. Me diga se é a dignidade e a desigualdade, a novela do pobre vai ter um lugar de destaque, vai ser mais hipócrita. Me diga que grana é ruim, me diga que sim, vai até din-din. Eu sei, o que quero pra mim é só mais um pouquinho, a exposição de um rei. Prazer da ganância, comprando a vitrine. Na vida do crime, mais um sonhador, mais uma criança, uma história de filme. O gosto do mel e da dor. Não desanda, atitude, disciplina, sintonia de mil graus. Salve o carvi da ilha e os malucos do canal. O dinheiro manda, não mosca, não pangua. Na vida bandida não vacila, não desanda. Salve a baixada, meu reduto, meu lugar. Das escadas da colina, o surf do quebra-mar.